escureceu, lá pro lado do rio o céu fechou, lá pra beira do cais maré encheu, lá pra banda do mar relampeou. Vou pegar na estrada antes da chuva, é distante o remanso pra onde eu vou, é no ponto em que o vento faz a curva, a vereda onde mora o meu amor. Tá baixando depressa a serração, no ribeiro a corrente já engrossou, na maré já bateu rebentação, trovoada bem perto já roncou. Minha mãe deixa um beijo pra senhora, que meu pai ele já me abençoou. A saudade me leva, eu vou embora, pra vereda onde mora o meu amor. A serra escureceu, lá pro lado do rio o céu fechou, lá pra beira do cais maré encheu, lá pra banda do mar relampeou. Baixando depressa a serração, no ribeiro a corrente já engrossou, na maré já bateu rebentação, trovoada bem perto já roncou. Minha mãe deixa um beijo pra senhora, que meu pai ele já me abençoou. A saudade me leva, eu vou-me embora, pra vereda onde mora o meu amor. Lá pra riba da serra escureceu, lá pro lado do rio o céu fechou, lá pra beira do cais maré encheu, lá pra banda do mar relâmpago.